Eu gostaria que você abrisse o livro de Hebreus, capítulo 11. Primeiro, eu quero saudar a vocês com a graça e a paz do Senhor e dizer da minha alegria de estar nesse ambiente de adoração. Que louvorzaço! Quem foi abençoado, diga amém. Foi lindo, não foi lindo? Que louvorzaço! Que ministrações poderosas até aqui. Deus tem algo muito maior para fazer na nossa existência. Você que está em casa, você vai ser impactado pela graça de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 30. A gente vai ser impactado pelas histórias que o texto de Hebreus 11 relata. E que eu vou citar algumas delas. História de pessoas impactantes, completamente comprometidas com Deus. Hebreus capítulo 11, eu vou ler na versão Almeida, revisada e corrigida, a RC, querido. Você encontrou Hebreus 11? Quem está dormindo aí, diga glória a Deus. Ah, tem gente dormindo, ressuscitou agora, acordou agora. Você estava dormindo, é impossível você dar glória a Deus e estar dormindo. Hebreus 11, versículo 30, diz assim, olha, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Versículo 32. E que mais direi, diz o autor de Hebreus, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Esses irmãos foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E aí o versículo 38 encerra essa síntese maravilhosa, trazendo algo lindo acerca dessas pessoas, que a princípio você pode compreender de forma equivocada. Olha o que diz o versículo 38, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos de monte e pelas covas e cavernas da terra, dos quais o mundo não era digno deles. Eu diria, uau! Que texto incrível. Amém? Que texto é incrível. Querido, nessa noite o Espírito de Deus nos convida a pensar e refletir sobre a vida dos grandes servos de Deus do passado, das pessoas cujos nomes são citados no livro de Hebreus em todo o capítulo 11. Eu diria de imediato que a vida dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus, tem muito a nos ensinar. Há elementos valiosíssimos que podem ser pinçados das histórias dessas vidas, dessas pessoas, que podem nos impulsionar, nos levar a impactar esta geração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus quer impactar essa geração através de você. Deus quer impactar essa geração através de você, através da sua vida. E voltando então à análise da história dessas pessoas citadas lá em Hebreus 11, que eu estou dizendo que a gente consegue pensar da vida desses irmãos e irmãs, preciosas e importantes informações espirituais. Eu diria que essas pessoas deixaram pegadas firmes, que agradaram a Deus e que até hoje são fáceis de serem identificadas e possíveis de serem seguidas. Mas antes da gente fazer esse exercício, que eu chamaria de prazeroso, eu preciso destacar algo acerca do momento que a gente está vivendo. Você precisa entender esse momento e, junto com isso, perceber que você tem, Deus colocou sobre a igreja uma missão desafiadora. Deus tem um propósito através da sua existência. E então você precisa entender essa época, né? Eu quero falar um pouquinho desse momento histórico que a gente está vivendo. Eu diria que a gente vive um tempo difícil e confuso. A nossa época, ela pode ser comparada a uma encruzilhada, um trevo com várias possibilidades direcionais. Ainda sobre esse momento, eu afirmaria que esse momento é confuso no tocante à sexualidade. As pessoas não sabem qual caminho tomar. Em relação aos valores familiares, em relação à maneira de se comportar, de viver, sobre o que é certo, o que é errado, o que era certo agora não é mais certo, e o que era errado se tornou certo. Que época confusa, difícil pra caramba. A gente vive um tempo de múltiplas respostas para uma mesma pergunta, e eu diria de falsas verdades. Não existe, nesse tempo, uma resposta única para uma pergunta. Ao contrário, existem múltiplas respostas para uma mesma pergunta, eu diria. E isto tudo é um grande desafio para a igreja. Nunca vivemos uma época tão confusa como essa. Essa é uma verdade. Nenhuma geração antes de nós viveu um tempo tão confuso, tão desafiador. Alguns especialistas chamam esta era como a era líquida. Por exemplo, um autor, um polonês judeu, sociólogo, o cara é expert, chamado Sigmund Baum. Ele é pessimista, mas a obra dele é incrível. Ele chama esse momento da era líquida. Se você quer aprender mais sobre esse camarada e sobre esse momento histórico, há algumas obras dele que estão à disposição, por exemplo, Modernidade Líquida, você que quer aprender mais, ou Vida Líquida. Há um outro autor que eu gosto mais do que o Baum, que é o Shirley Lipovetsky. Ele é mais cheio de esperança. Ele, avaliando essa época, ele chama essa época da Era do Vazio. E há uma obra dele intitulada A Era do Vazio, que você devia ler. Há um outro texto dele também, fantástico, esse é um historiador incrível. Há uma obra incrível dele chamada O Império do Efêmero, ou A Estetização do Mundo. O fato é, os estudiosos olham para essa época tentando entendê-la e a conclusão é uma era marcada pelo vazio, uma era marcada por múltiplas escolhas. Tudo é líquido, tudo desvanece rapidamente. Para alguns pastoralistas ou teólogos contemporâneos, o grande problema da atual geração é que ela segue pegadas superficiais que não levam a lugares seguros. Olha, percebo o desafio da igreja. A geração atual precisa ser impactada, precisa ser transformada. Mas as pegadas que estão à disposição dessas gerações, elas são superficiais, não levam a lugares seguros, ao contrário, desvanecem e desaparecem com rapidez. São pegadas que eu afirmo, que apontam para várias direções. Também são confusas, são pouco confiáveis, como eu já falei, desaparecem rapidamente, deixando quem as segue perdido, sem saber para onde caminhar. E aí vem um primeiro desafio, uma geração que quer chegar mais longe, preste bem atenção, uma geração que quer chegar mais longe, ela precisa de pegadas firmes das gerações anteriores, ela necessita de boas referências das gerações anteriores. Se nós chegamos até aqui, porque gerações anteriores geraram pistas para nós, e aí a gente consegue enxergar mais longe. Mas a atual geração vive uma bifurcação ou numa encruzilhada, uma enorme dificuldade para onde decidir, para onde caminhar, para onde ir. O fato é, essa geração que está aí fora precisa de boas referências. E é aí que a igreja entra na história. Preste bem atenção no que Deus vai falar para você, que é a igreja. Diga comigo, eu sou a igreja. Diga com vontade, eu sou a igreja. Eu não sei se você reparou, afirmar que você é igreja é afirmar que você é noiva de Cristo. A coisa complica um pouquinho mais. Você tem que agradar o noivo. Você é a noiva de Cristo. E a partir de agora, você precisa estar consciente do que Deus quer fazer através da sua vida. Como eu falei, a sociedade atual precisa que a gente aponte caminhos seguros e éticos e verdadeiros. E aí está a grande tarefa da igreja. Aqueles que são pai têm a missão de infundir no coração dos seus filhos, seus netos, dos seus pequenos, valores do evangelho, possibilitando que os seus filhos conquistem no futuro essa geração, os levando ao encontro de Cristo. Nossos filhos precisam continuar essa missão de espalhar a santidade bíblica entre os seus amigos, conquistando-os para Deus. Lembre-se, a atual geração necessita de pegadas firmes que apontem o caminho. E agora eu gostaria de levá-lo então a encontro de histórias fascinantes, de homens e mulheres que deixaram pegadas bem firmes, que ainda estão nítidas, que se serem seguidas, ao serem seguidas, vão nos levar ao encontro de Deus, vão nos levar ao estágio do agradecer ou agradar a Deus. Se eu seguir essas pegadas, que esses irmãos do passado, que tiveram comunhão com Deus, que andaram com Deus, eu também vou agradar a Deus. Esses irmãos têm valores que a gente precisa aprender e guardar e espalhar. Essa geração que está à nossa volta precisa ser impactada. Diga comigo, essa geração precisa ser impactada através do conhecimento de Deus, através de Jesus. Revele Jesus com a sua vida. Revele a imagem de Deus com o seu jeito de ser. Infunda nas pessoas os valores do evangelho. E essa sociedade vai ser recuperada e restaurada. É o poder de Deus que transforma o ser humano. Não é nada além das mãos humanas, ou feito pelos seres humanos. O que impacta, o que muda é o evangelho verdadeiro de Jesus. Ele impacta, ele muda, ele transforma as pessoas. Então, a partir de agora, eu gostaria de levá-lo ao encontro de alguns personagens que são incríveis. O primeiro personagem a ser ressaltado, que o seu nome é citado lá em Hebreus capítulo 11, é um camarada chamado Noé. Eu não sei se você já parou para refletir na vida de Noé. Quando eu olho para Noé, eu vejo alguém que é tranquilo, alguém voltado para Deus, alguém que tinha uma obediência apaixonante, intrépida por Deus. Ele era um camarada diferenciado. A Bíblia diz que no tempo de Noé, Deus olhou para a terra e viu que todos os seres humanos eram maus, mas ele se agradava de Noé. Noé era alguém que agradava Deus. Ele fazia Deus sorrir. Deus olhava para a humanidade e sentia náuseas, olhava para Noé e sentia alegria. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículos 6 e 7 relatam sobre esse homem que deixou pegadas incríveis, alguém que confiou em Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, acreditou e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Um dia Deus foi lá no coração, no ouvido de Noé, e cochichou algo incrível. Uma revelação dramática. Deus disse para Noé: Noé, eu vou exterminar a humanidade porque não me agrado dela. E então Deus deu um direcionamento para Noé: construa uma arca e coloque nessa arca um casal de cada animal da terra. Convide todas as pessoas que queiram fazer um pacto comigo. E Noé ouviu a voz de Deus e começou a construir uma arca no alto de uma montanha. O tempo passou e não chovia. E as pessoas olhavam para ele, ridicularizavam. Noé continuou firme na visão que Deus havia lhe dado. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, que havia falado ao seu coração, não o estava mentindo, e também não estava o iludindo. Noé perseverou, até que em determinado momento, o texto bíblico, claro, de uma forma metafórica, diz que as comportas do céu se abriram, e águas desceram em abundância, e a terra começou a ser inundada, e as pessoas começaram a desesperar-se. Noé entrou na arca com a sua família, e depois de dias navegando, não sabendo para onde ia, a arca, a porta numa terra seca. O que a gente aprende desse irmão é que eu não tenho motivo para desconfiar de Deus. Você não tem motivo nenhum para desconfiar acerca da fidelidade de Deus. Tenha fé, você vai agradar a Deus se manter a esperança e a convicção de que Deus é soberano, rei de sobre toda a terra. Diga comigo: Deus é soberano e rei sobre toda a terra. Não se desespere, espere nele. Ele te escolheu e ninguém apaga essa escolha. Amém? Eu não fui salvo por mim mesmo, querido. Não foi o batismo que me salvou, não foi. Quem me salvou foi a fé em Cristo Jesus. E tudo isso foi alcançado pela graça. E eu só alcancei essa graça porque ele olhou para mim e disse: eu quero esse camarada. Ele olhou e se apaixonou. Ninguém dava a mínima para mim, mas Deus olhou para mim e falou: eu gosto desse camarada. Ele olhou para você e disse: eu gosto dessa menina. Eu gosto desse rapaz. Ele olhou assim e falou para os anjos: é ele que eu quero. Olha para a pessoa do seu lado. Ela é linda para Deus. Dá uma olhada. É linda. Deus olhou e piscou os olhos. Eu estou apaixonado por ele e por ela. Quando eu olho Deus, a imagem que vem de Deus é de um camarada apaixonado pela igreja. Deus ama a igreja. Se Deus não nos amasse, já teria desistido de cada um de nós, porque, humanamente falando, nós não valemos nada. Mas Deus olhou para nós e falou assim: caramba, vale a pena fazer tudo para conquistar esse pessoal. Segundo personagem, a história dele está relatado em Hebreus 11, versículo 8 a 10, e também em Gênesis 12. Eu estou falando de Abraão, chamado pai de muitos. Abraão deve ser destacado pela sua fé profunda e absoluta. Incrível. Olha o que o texto bíblico diz sobre Abraão. Abra comigo Hebreus 11, versículo 8. Por favor, abra a sua Bíblia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Mas não sabia onde era. Estou acrescentando aí. E é verdade. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que o texto bíblico está dizendo é: assim como Isaac e Jacó, ele habitou em tendas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você também está esperando essa cidade? Ou deixou diluir a sua fé, já não acredita mais em nada, está inseguro? Olhe para Cristo, ele é a pedra que nos direciona. Se você estiver perdido, olha para Cristo, ele é a pedra. Siga aquela pedra, siga aquele sinal que é Cristo, aquela cruz. Você vai se encontrar com o Pai. Continuando, Hebreus 11, versículo 17. Ainda sobre Abraão, a gente ouve assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. considerou que Deus era poderoso para, dentre os mortos, o ressuscitar. Um dia Deus olhou para a terra, olhou para Abraão e disse: quero ele. E Abraão já tinha uma idade avançada, já não era um garotão, ele era um rapaz com 75 anos de idade. Amém? Um rapaz. Não sei se ele pegava onda, provavelmente não, mas andava de cavalo e de camelo. Aí Deus olhou para aquele rapaz de 75 anos de idade, esse que eu quero. Foi lá no coração dele, cochichou algo e disse: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Aquela voz o impactou. O Deus Todo-Poderoso se revela a ele, lhe faz promessa. E ele acreditou que Deus podia cumprir todas as promessas. Deus disse para ele também: olha, de ti vai sair uma geração enorme. Você vai ser pai de muitos filhos. A esposa de Abraão já era uma menina de mais de 70 anos também. Deus é um Deus incrível. Diga comigo: Deus é incrível. Deus é fantástico. Deus é extraordinário. Toca no ombro da pessoa para acordar. Quem sabe ele está dormindo na minha prédica. Apesar desse barulho, está alto para vocês ou está bom? Eu sou viciado em perguntar isso. O pessoal do som deve ficar com uma bronca de mim do caramba, né? Ah, tá bom, amém? Glória a Deus. Toca no ombro do teu irmão e diga: Deus é incrível. Ele é maravilhoso. Então Abraão caminhou sabendo que Deus estava com ele. Se mostrou disposto a fazer o máximo para Deus e não o possível. Deus está te chamando não para que você faça o possível. Chegou uma época onde Deus nos quer inteiramente. Deus não quer uma parte da sua vida. Deus quer, você, quer que você faça além do possível. Seja como Abraão. Abraão fez além do possível. Ele fez o máximo. Em algum momento, Deus joga para ele um desafio. Ele disse: dá-me o teu filho. Sabe o que Abraão falou? É teu. Caramba, eu tenho duas filhas, Priscila e Patrícia. De vez em quando eu fico imaginando, como qualquer pai, eu oro todo dia por elas, manhã, tarde, noite, e pelos esposos que são felizardos, entraram na minha família. Eu chamava de agregado, ele me fala assim: sogrinho. Sogrinho não, é só sogro depois de casar. Você só ganha o título de genro meu depois de casar. E antes, quando namoro, noivado, sogrinho, não, não sou sogrinho de ninguém. Eu vou ser teu sogro quando você casar. Você vai ganhar o privilégio de me chamar de sogro. E o privilégio de chamar a Zeni de sogra. Por que, que eu ri, né? Por que, que o pessoal fala mal das sogras, né? A sogra ali é uma maravilha. Toda vez que eles vêm aqui fazer um banquete, uma coisa maravilhosa. Eu fico torcendo para que meus filhos, minhas filhas venham visitar, porque durante a semana só Deus. Mas quando elas chegam, aí eu fico ligando para uma: vem cá, estou de olho num lanche que a Zeni vai fazer. Mas voltando, aí eu fico imaginando algumas coisas, perder uma delas, e se Deus me dissesse: me dá Priscila, me dá Patrícia. Vou ser sincero com vocês. Se eu fosse católico, né? Nem sei fazer o sinal da cruz, não sou um bom católico. Me perdoa, pai, mas vamos conversar um pouco mais. Abraão não. Amava tanto a Deus que se propôs a sacrificar o seu filho para mostrar a Deus de que ele havia comprado o projeto divino, de que ele acreditava em Deus. Ele deu o máximo de si. E o texto de Hebreu diz que Abraão confiava que Deus iria ressuscitar Isaac. Deus ressuscita mortos. Deus pode ressuscitar seus sonhos. Não joga a toalha. Deus tem muito a fazer através da sua vida nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Ou na cidade que você mora. Algumas pessoas estão nos visitando. Eu estava conversando com um casal da Igreja Batista Reformada lá de Belo Horizonte. Cadê ele? Casal bonito ali, ó. Até brinquei com ele: a igreja está reformada, está bonitinha. Reformada. Tem mais alguém nos visitando de outra cidade aí? Tem mais alguém? Vai ganhar também um chocolate, não pode mentir, hein? Ó, tem dois chocolates para vocês. Alguém levantou a mão só porque ia oferecer o chocolate. dar o máximo para Deus. Diga comigo, eu tenho que dar o máximo para Deus. Não o possível, é o máximo. Amém? Glória a Deus. A fé de Abraão e a segurança em Deus eram firmes. Ele acreditava, como disse, que Deus iria cumprir tudo o que prometeu. O terceiro personagem que merece destaque, que deixou pegadas firmes, que se forem seguidas, vão nos levar ao encontro da cidade edificada, a cidade maravilhosa, justa, que não tem sol, não tem lua, porque Jesus é o sol, Jesus é a lua, Jesus é tudo naquele lugar. E quem nos deixou essa pegada é um irmão chamado Jó. Jó tem uma história incrível. Abra comigo Jó 42, versículo 1 e 6. Através de Jó, a gente aprende que nada pode roubar o amor que nutrimos no coração por Deus e que Deus nutre por nós. Nada pode roubar de nós as promessas que Deus fez. Não são as circunstâncias que determinam se eu sou ou não eleito. Não são as circunstâncias que determinam se eu sou ou não aliançado. Eu sou aliançado porque Jesus morreu na cruz por mim, me resgatou e me salvou. Nenhuma circunstância, positiva ou negativa, vão determinar que eu tenho o reino dos céus. O que determina que eu tenho o reino dos céus é uma marca do Cordeiro que está na minha alma. Um carimbo dado por Deus. E esse carimbo não pode ser apagado. Você é de Deus, ponto final. Você é de Cristo, ponto final. Amém? Então continue honrando. Não fique preocupado com as circunstâncias tristes. Há pessoas que falam assim, eu não sou filho de Deus. Não, pastor, eu fui enganado. Porque eu estou passando por um perrengue maior do que Jó é impossível. E quando Deus estava olhando, reunido com os anjos, Satanás apareceu naquela reunião, ele é intrometido. Satanás é intrometido. Tem gente que fala assim, Satanás não pode aparecer lá no culto. O camarada apareceu na reunião de Deus com os anjos. E meteu o dedelho dele na conversa. E aí Deus estava conversando com os anjos e falou assim, viu o meu servo Jó? Vocês viram Jó batendo papo, falando sobre... Jó, que era uma excelência de pessoa, alguém extremamente relacionado com Deus, com uma comunhão incrível com o Senhor, aí Satanás jogou indireto. Também o Senhor protege demais. Deixa ele em aflição, o Senhor vai ver que ele vai se negar. E aí Jó entra em aflição, uma atrás da outra, uma pior do que a outra. E quando as pessoas imaginavam que Jó ia negar a Deus, Jó disse assim para Deus, 42, 1 a 6. Então respondeu Jó a Deus, dizendo, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim era inescrutável, que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo para nós, eu passei por aflição, passei por tormento, mas não abri mão de Deus. Não vou abrir mão do Pai. Eu quero encantar meu Pai, eu quero que meu Pai sinta orgulho da minha vida. Você tem que tornar o seu pai orgulhoso de você. Amém? Glória a Deus. Encante o seu pai. Encante Deus com uma maneira de viver agradável, que exala um perfume que é parecido com o perfume de Cristo. Você tem que deixar pegadas firmes para as gerações que vão vir depois de você. O quarto irmão ou figura destacada lá em Hebreus 11 e que merece o nosso destaque é Jacó. A história de Jacó está lá em Gênesis capítulo 32. Mas o que merece ser destacado de Jacó é a garra dele. Repita comigo, Jacó tinha garra. A Bíblia conta que um determinado dia Deus o visitou. Ele estava, Jacó, numa aflição, estava para viver um momento complicado, ímpar. Ele ia se reencontrar com a história do passado e coisas mal resolvidas do passado. A gente geralmente foge do passado quando ele tem capítulos ruins, não é verdade? Se você foi traumatizado numa cidade, você não quer mais voltar àquela cidade. Você não quer encontrar aquelas pessoas que zoaram de você. Jacó estava voltando para se reencontrar com o passado, e aí Deus resolveu visitá-la, visitá-lo. Deus envia um anjo. Jacó percebeu que aquele ser que estava ao lado dele, naquele dia de oração, naquela noite, era um ser diferenciado. E houve um momento que o coração dele se abriu e ele percebeu: é o anjo do Senhor. É o anjo de Deus. Era tudo o que ele precisava. Ele precisava daquela oportunidade, ele precisava da graça, do poder de Deus sendo infundido no seu coração, infundido no seu coração. E quando então Jacó percebeu que era o anjo, Jacó agarra o anjo e diz: eu não te deixo embora enquanto não receber a bênção. Garra! Você precisa ser um crente assim, querido. As ondas estão batendo forte, estou agarrado em Deus. A tempestade está forte, estou agarrado em Deus. As coisas estão bem, estou agarrado em Deus. As coisas estão maravilhosas, estou agarrado em Deus. Garra, querido, Deus se agrada quando a gente manifesta disposição. Jacó herdou a mesma garra de Abraão, herdou a mesma garra de Isaac. Ele recebeu a visão e a promessa que Deus fez para o seu avô Abraão, para o seu pai, e ele estava decidido a agradar a Deus. Deus falou para ele: Jacó, vou fazer surgir através de você uma geração eleita. Jacó falou: eu quero isso. Quero ser pai de uma geração eleita. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer surgir uma geração eleita através da sua vida, através da igreja. Deus quer fazer uma geração aliançada através da igreja. Persista, insista, deixe pegadas firmes para que outros vejam, sigam e encontrem Jesus. Você tem que revelar Jesus. É urgente. Na faculdade onde você estuda, quem está cursando faculdade aí? Quem está cursando? Levante a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Não pergunta nada de física, matemática, não. Pode ficar tranquilo. Você tem que falar de Jesus lá. No local de trabalho, na sua família. Testemunha do amor de Deus. Fala de Jesus a tempo e a fora de tempo. E isso é urgente. Anuncia a glória de Deus. E você anuncia a glória de Deus através da sua vida. Há um relato que diz que São Francisco resolveu sair com um dos seus discípulos para pregar o evangelho na cidade onde ele estava. E ele percorreu toda a cidade calado. E o discípulo dele perguntou para ele: mestre, nós não íamos evangelizar? E ele disse para o seu discípulo: nós falamos do amor de Deus através do nosso comportamento, do nosso jeito, das nossas atitudes. As pessoas que olharam para nós, com certeza, viram a presença de Deus. Querido, você às vezes não fala nada, mas se você tem a marca do Cordeiro, a sua glória transborda nos lugares onde você pisar. Você tem que manifestar Deus. É um desafio enorme, mas esta é a missão, o propósito de Deus para a sua vida. Você foi conquistado para exalar o perfume de Deus. E o último personagem, e esse está além de todos os outros, é a razão da nossa existência, é o nosso guia, a estrela, o sol da justiça. Eu não quero compará-lo aos demais, porque ele é superior demais. Ele é o Deus encarnado. Eu estou falando de quem? Jesus. Caramba, a maior referência é Jesus. Ele deixou pegadas há mais de 2000 anos atrás. Ele continua dividindo a história. Ele continua marcando gerações e cidades. O nome de Jesus é poderoso, é proclamado, é adorado em várias partes do mundo. Jesus é incrível. E dele a gente aprende que eu devo demonstrar amor, devo insistir em salvar o outro, devo me dar para conquistar e resgatar milhares, porque foi o que ele fez. Ele se deu na cruz por mim e por você. Ele se sacrificou para que você fosse salvo. Ele entregou a sua vida. Ele experimentou a dor da morte, do escárnio, porque ele resolveu te escolher. Jesus manifestou insistência, amor, algo extremamente apaixonante por cada um de nós. E o que ele está dizendo com o exemplo dele é: faça o mesmo, não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Não desista do seu parente, desista do seu amigo. Insista, pregue o evangelho. Deixa o evangelho agir por si só. A palavra de Deus por si só é poderosa. Apenas fale, recite a palavra e deixa ela agir, porque ela é poderosa. A gente aprendeu hoje de manhã que ela é como espada de dois gumes, afiadíssima. E ela sempre faz aquilo para qual Deus colocou o propósito. Pregue o nome de Jesus com insistência, com paixão pelas pessoas. Jesus te deu para resgatar milhares. Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu estou partindo para o encerramento. Você já percebeu o tamanho do desafio que você tem? Você serve a um Deus incrível, um Deus maravilhoso. Um Deus que quer que você revele Ele a outras pessoas. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para encerrar. Se você seguir essas pegadas firmes citadas aqui, que resistiram ao tempo e que tanto agradaram a Deus, seus filhos, seus netos, seus parentes mais novos salvarão essa geração. Eu estou certo de que essa geração será salva para a geração posterior à nossa. A gente vive uma bifurcação complicada, mas eu posso contribuir para que muitas pessoas se encontrem com Cristo. Por isso que eu tenho que discipular meus filhos, discipular nossos adolescentes. Discipule, invista no seu filho. É urgente. É tudo ou nada. Invista no seu neto. Deus vai usá-los poderosamente para impactar essa geração. O que a gente está vivendo é gota do derramado do Espírito. Mas há uma promessa de uma efusão, de uma onda enorme do Espírito que virá sobre essa terra. Eu espero vê-la. Mas eu estou ciente de que eu tenho que preparar uma geração que vai trabalhar, que vai monitorar esse momento. Essa terra ainda vai se encontrar com Cristo plenamente. E eu preciso preparar meus filhos, nossos adolescentes, para que eles impactem seus amigos. Você que é jovem, você tem essa missão de se preparar para impactar muitas pessoas. Deus lhe quer na frente da batalha. Diga comigo, Deus me quer na frente da batalha. A sua existência não é um pequeno ponto sem sentido no universo. Ela tem uma missão que precisa ser cumprida. A sua existência tem um propósito, tem um sentido. Repito, ela está condicionada a levar a esta terra o conhecimento de Deus. Levar essa terra ao encontro com Deus através de Jesus. E eu vou sentenciar como uma última coisa. Viver fora desses parâmetros de propósito significa viver sem sentido. Deus te conquistou não para você ser um pontinho no universo, você é alguém especial demais no projeto dele. O reino do Pai precisa ser revelado e Ele quer fazer isso através da sua vida. Deus te escolheu para revelar o rosto de Jesus. E a minha oração, encerrando, é que Deus te use para formar nessa terra uma geração de aliançados com Deus. Que Deus use essa igreja. Que Deus use você que está me ouvindo pela internet e que vai me ouvir em algum momento da sua história, uma época você vai passar por esse vídeo e vai me escutar. A minha oração é que Deus te use para formar nesta terra uma geração de aliançados com Deus. Outros irmãos antes de nós se deram. O Wesley se deu o máximo. Billy Graham se deu o máximo para que Deus fosse revelado. Moody se deu o máximo. Os irmãos do passado se deram o máximo. Eu tenho que me dar o máximo para revelar a face de Jesus. Não há sentido se você não vive com comunhão com Deus. Não há sentido, não há existência com razão, com lógica, fora dos projetos de Deus. Você foi conquistado para ser um agente transformador nessa terra.